Inquieto, fico à espera de uma carta que me tornará feliz. Creio-me, minha senhora, um seu admirador humilde e sinceramente amoroso. Suplico-lhe que me responda na volta do correio. Deus permita que nunca me arrependa da minha sinceridade. Enfim, esperarei que reflita um pouco mais. Confiando na sua sinceridade, são estes os votos do meu coração apaixonado e ainda ferido. Creio-me muito atenciosamente. Que profunda emoção me causou falar-lhe pessoalmente. Queira perdoar a forma brusca e quase imperativa que uso. Mas eu sou assim por natureza. É que a verdade é só uma. E não gosto de rodeios que lhe atenuem as asprezas. Bem haja o anjo que veio trazer ao meu coração a bênção e a luz. Abençoada a santa que estendeu carinhosamente a mão ao pobrezinho, que lhe pedia a esmola de um pouco de carinho. Abençoado seja este anjo, que deu beleza à minha existência. Confesso-lhe, no entanto, minha senhora, que bem no âmago do meu ser, eu continuo a esperar a luz suave e eterna do seu carinho. Pensar que a sua sentença era irrevogável seria aniquilar toda a minha vida. Verá, anjo querido, como eu saberei ser submissamente agradecido por todo o bem que trouxe à minha vida. O pobre que bateu à porta do seu coração vem agradecer-lhe a esmola bendita do seu afeto, minha senhora. Não suponho com que loucura lhe queira e com que animalidade a desejo. Amo-o com todo o fervor da minha alma. Confesso-lhe, no entanto, minha senhora, que bem no amor do meu ser, eu continuo a esperar a luz suave e eterna do seu carinho. Pensar que a sua sentença era irrevogável seria aniquilar toda a minha vida. Verá, anjo querido, como eu saberei ser submissamente agradecido por todo o bem que trouxe à minha vida. O pobre que bateu à porta do seu coração vem agradecer-lhe a esmola bendita do seu afeto, minha senhora. Não suponho com que loucura lhe quer e com que animalidade a desejo. Amo-o com todo o fervor da minha alma. Inquieto, fico à espera de uma carta que me tornará feliz. Creio-me, minha senhora, um seu admirador humilde e sinceramente amoroso. Suplico-lhe que me responda na volta do correio. Deus permita que nunca me arrependa da minha sinceridade. Enfim, esperarei que reflita um pouco mais. Confiando na sua sinceridade, são estes votos do meu coração apaixonado e ainda ferido. Creio-me, atenciosamente, profunda emoção me causa falar pessoalmente. Queira perdoar a forma brusca e quase imperativa que uso. Mas eu sou assim por natureza. É que a verdade é só uma e não gosto de rodeios que atenuem as presas. Bem haja o anjo que vai trazer ao meu coração a bênção e a luz. Abençoada a santa que estendeu carinhosamente a mão ao pobrezinho, que lhe pedia a esmola de um pouco de carinho. Bem haja o anjo que vai trazer ao meu coração a bênção e a luz. Abençoado seja este anjo que deu beleza à minha existência. Confesso-lhe, no entanto, minha senhora, que bem no âmago do meu ser, eu continuo a esperar a luz suave eterna do seu carinho. Pensar que a sua sentença era irrevogável seria aniquilar toda a minha vida. Verá, anjo querido, como eu saberei ser submissamente agradecido por todo o bem que trouxe à minha vida. O pobre que bateu à porta do seu coração vem agradecer a esmola bendita de sua vete, minha senhora. Não se ponha com o lhe quer e com a de desejo. Amo com todo o fervor da minha alma. Inquieto, fico à espera de uma carta que me tornará feliz. Creio, minha senhora, um seu admirador humilde, sinceramente amoroso, suplico-lhe na volta do correio. Deus permita que nunca me arrependa da minha sinceridade. Enfim, esperarei que reflita um pouco mais, confiando na sua sinceridade. Seja que fosse como eu sou apaixonado e interferido, creio-me, muita atenção, fazendo-se com a palavra de que profunda emoção me causa falar, pessoalmente. Bem, haja o anjo que vem trazer o meu coração, bênção e luz. Abençoado seja este anjo que deu beleza à minha existência.